minha gente, o amor nascerá novamente, nesta nova era, nesta novamente. Minha gente, o amor nascerá novamente, nesta nova era, nesta novamente. Se fechou ao ver tanta gente olhar para mim. Procurei voltar pra casa, mas senti que eu não podia, porque tive medo de encontrar o olhar animado.

as coisas que eu trago comigo. Sou mensageiro e tenho muitas coisas pra dizer. Cristina só quer ver o mar.